78, estabilizado localizador. 3 milhas para o centro. Baixo travão. Ciência de repouso, pista 10. O vento 1,60 graus, 5 nós, 3178. Autorizado, pista 0, tá 3178. Pushback, estacionamento na posição 2. 1,074, está autorizado, chão para um táxi. Autorizado, vai para o táxi, 1,074. Fala, Salvador Rio, 5 lá, 7, 2. Rio 5972, está autorizado o Galeão, nível de voo 320, decola no zero, curva à direita na saída da El Leda Ildes, via Upper Whisky 50, contra o Atari 120, decimal 8, transponder 5071.